para vir me ajudar. Vou chamar a Santa Estrela para vir me iluminar. Iluminar meu pensamento, me vai o meu coração. E andar bem direitinho, sem nenhuma alteração. Iluminar meu pensamento, me vai o meu coração. E andar bem direitinho, sem alteração. Eu vou chamar os meus caboclos para vir me ajudar. Vou chamar a Santa Estrela para vir me iluminar. Eu vou chamar os meus caboclos para vir me ajudar. Vou chamar a Santa Estrela para vir me iluminar. Iluminar meu pensamento, me pai o meu coração. Pensamento, me pai o meu coração. E andar direitinho, sem nenhuma alteração.